Saudade dos anos central. Lembra ainda da minha infância, lá na roça sem preocupação. O rádio ligado na varanda e um modão batendo no coração. Better work my metal stove, the kids playing tops, the smell of fresh coffee in the air. And time seems to stand still. Oh, saudade, Netuzano, você então. Deus do céu, do som da viola, da roda de cordel, do São João enfeitado de bandeirinha. E a gente dançando na beira da fogueirinha. Oh, saudade boa que aperta, mas não dói. Tempo que passou, mas mora aqui dentro de nós. Oh, disseram brincadeira, te esconde, esconde no miaral. E a viola era companheira de todo domingo no quintal. The clothes lie on the clothesline, the church bell ringing, and I'm running barefoot across the yard. Oh, saudade dos anos, oh, Tiena, tá, meu Deus do céu, do som da viola, da roda de cordel, do São João enfeitado de bandeirinha. E a gente dançando na beira da fogueirinha. Oh, saudade boa que aperta, mas não dói. Tempo que passou, mas mora aqui dentro de nós. A cidade é só barulho e o mundo gira sem parar. Mas fecho os olhos, ouço aquele mato e sinto a paz daquele meu lugar. São João decorated with little flag, got inside on me the pole, até o teto manjador. Big tipo soda fora, tipo de sós. Rádio Centro, que o amor está 24 horas com você. Não sei.